Joãozinho lembra. Dá-lhe soquinho no céu, no céu. Um, dois, três, dá-lhe! Tá solto quando apagar. Quem tem casqueiro, bota casqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasília. Vai, toma! Vai, toma! Toma! Vai, toma! Vai, toma, salve! Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau, pra sentar. E o Parachão filmando tudo. Pra sentar no pau. Tá de Silvia Gil do Parachão. Só pra mulherada que tá passando mal após o showzaço do Racionais. Ela coloca a mão no pescocinho e vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Na onda do tô passando mal já. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Porque eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Porque eu vi o tamanho acima do normal. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Pra lá, pra cá. Que dança, dança, dança! pra cima, vai girando, girando, girando. Aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Desculpa, amor, por te trair. Você me perdeu. Bye, bye. Não, nós vamos ficar por aqui. Joga as duas mãozinhas pra cima, rapaziada também. Escolhe o rumo da dentada e pode dar. E aí, minha produção, deixa tudo no escurinho. Cadê o grito das solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das virgens mentirosas? E cadê o grito da minha galera do Paysandu? Cadê a minha galera do Clube do Remo aí? Bora pra contagem, maninho! 5, 4, 3, 2, 1, tá na hora! Tchau! Pressão, os irmãos mais queridos do estado do Pará e do maior show de fogos do estado do Pará, Batata e Pancadão. Chama suas amigas, Batata e Pancadão, comanda o show de fogos do animal. E aí, vai ficando. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Esse crocodilo é muita onda, onda. Você partiu meu coração. Mas meu amor não. Isso é só uma prévia do que vai rolar dia 29 na metrópole. É aniversário do meu patrão Neto. E a minha GDK original, dia 29, aniversário do robô, do meu parceiro Netinho, o Diego, e vai ser na metrópole a parada. E aí, meu parceiro Daílson, você e a sua esposa Suelen, por aqui pela ponta esquerda, o meu parceiro Cachorrão, sempre no animal, meu amigo Wallace, você e a sua esposa, ele e a sua esposa, a sua loura. E aí, gorda tartaruga, deixa eu abraçar com carinho também aqui o meu espanho da curtição para a batina. E aí, meu parceiro Betinho Playboy, o meu parceiro Elias Velho também, o gol tartaruga, o Lanzinho também, Mega Pack, tá todo mundo aí. Um abraço, Ludinho. E aí, Edu Sarra. O meu parceiro de coluna, o Diego dos Livros de Marituba também tá aí, ó. E aí, meu parceiro fechado pra cima! Pra cima! Um abraço do Gini Bração! Eu tô de Val também por aqui! Os garotos da Baixada, os magnatas também estão na área! Tiro gol do Jairo! Toda a galera aqui, amigo Arlen! Todo mundo aqui, obrigado pela companhia! E aí, Maílson da família Roxon! O meu maninho Sassá também tá na área, Sassá! Yes! Só pra quem gosta de fazer gagueado, olha lá! Ai! Ai! Carimbó! Vai! Vai no carimbó! Vai no carimbó! Olha a mulherada, vai dançando! Carimbó! Carimbó! Assim, ó! Carimbó! Carimbó! Carimbó! Carimbó! Vai! Master CD, o seu canal de música no YouTube. No meio do pitio, no meio do pitio. O Blake tá pitio. No meio do pitio. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima. E aí, meu parceiro empresário Hulk? Whisky, e aqui na ponta esquerda, meu parceiro bichado Adriano Sarraf. Bora, doutor Edivaldo Santos. Cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Vai! Caqueado e fumo baseado. Faço caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Vai, vai. Bora, macarrão da Crocomassa. E o meu parceiro Ciro da TJ tá aqui, ó. Vem que vem, que vem. Olha meus parceiros do animal. Tô tudo na pressão, é na pressão. É assim que se faz, é assim, é assim. É assim que se faz. Bora, bora. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? Pra você, meu brother! E aí, perninha! Quem é amiga do Nacléo, seu esposo Betinho! Toda a galera ali do camarote, lá vai pressão! Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, você me oferece bala! Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando. Fumando e bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Caralho, como eu vou voltar pra casa. Caralho, como eu vou voltar pra casa. Caralho, como eu vou voltar. Fumando e bebendo, bebendo e fumando. Fumando e bebendo, bebendo e fumando. O Bob Rex também por ali, toda galera de Marituba. E aí, Sabotagem Morangue, amigo Igor, todos põe na fita da TF. E o bagulho doido, doido, doido, doido, doido. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, tonelada, fui no 12 agora já. Vai até o 10, só vai até o 10. Só no 12, no 12. Só vai até o 10. Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei. Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. E aí, alô GDS, bora Mauro GDS. O Bruninho Dedeu, Zé Pequeno, tá todo mundo ali, ó. Tô ostentando, e eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão, monte de pressão, continuo no comando, sente a pressão. Pressão. E botei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo. E aí, empresário, Betinho Playboy, doido? Tudo liberado. Ele é dona Cleo, no pra ali também, segura. Empresário mandou avisar. Esse é o sucesso. Mandou avisar. Aí, DJ, pode aumentar. Como é que é? Aí, DJ. Vou te contar as minhas também aqui na direita. Aí, empresário. O meu empresário, Hulk. Um abraço pra você, Hulk. Aí, DJ, pode. O nosso amigo de Maria da G. DJ, pode. Da equipe TJ, um abraço. Até o 10, só vai até o 10. E a Cyber Produções filmando tudo. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Que tal essa aqui, ó? Ô, louco. Novinha de sainha no coco. Ô louco, ô louco. Pra quem não sabe, essa aqui é a música do verão. Ô louco, ô louco. Olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô cima, bandilha mal ainda daquele jeito. Crocodilo tá mordendo, crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no... A dentada, vai! Uma dentada, uma, uma. Joga a mãozinha, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, mãozinha, as duas, mãozinha, as duas, as duas, as duas. Joga as duas mãozinhas pra cima e dá-lhe muita dentada! Toma dentada, toma, toma, toma dentada. Toma dentada, toma, toma. Essa dentada é considerada! Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, Caiuri, Havaiano e o MC. Olha a vovó do Croco dando dentada! Tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Cuidado com o Croco! E aí, Pablo da Mega Pack! Dali, crocodilo! Bora estremecer essa parada, maninho! E o David Pichibu e as suas bordas da Mara. E deixa na batida, na batida, na batida. Hoje, domingo, tem fronteira. Uhul. São Caetano de Olivelas. E o meu parceiro Diego do VIP, o Ticuna, fechado com o animal. Alex do Lanche, é só a primeira dama. Carinho, e aí, como é que é? Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Os arrepiados. Tá chegando. Obrigado pela presença sempre. Louco, louco. O meu parceiro Igor do Posto Randy, é só a primeira dama por ali, ó. Você gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? E aí? Eu vou, vou insistir. Não posso viver assim. Na noite eu choro, é minha cama. Também faz muito frio. No ataque só moro dizer sinto por você. O DJ Alessandro Duarte e o DJ Tapó. Esse som bate forte em mim. Junto com o Salomão na direção. E a equipe Barão Vermelho. Vou amar você. E aqui você não para de dançar. Não para de dançar. Não para, não para, não para. Um dia você vai ligar. Um dia vai se procurar. Um dia você vai saber. Esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Amor. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Quero ver! Pra valer. Tá bonito demais! O meu parceiro Barros aqui na retaguarda, fala Barros! Sinta-se à vontade, garoto! E minha cunhada Gigi! E a minha esposa Rafinha por ali, alô Yuri Eduardo! Na companhia da grande amiga Elane Pantaleão, fala Elane! E aí, Botora Formiga! Um abraço pro amigo Pichado, você! O nosso amigo Luanzinho também da Mega Pack! Segura que hoje tem São Caetano de Odivela! E aí, meu parceiro Barros! Segura a entrada! Para que Em cima, vai! Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, Master CD, o seu canal de música no YouTube. Eu quero ouvir você já. O nosso amigo Bruninho do Açougue, São Domingos. Olha a terra firme na expectativa do Festival da Pororoca. Dia 30 de abril tem Crocogênio em São Domingos do Capim. Mas quando ouvi sua voz, parceiro Flavinho, obrigado ao Torres, amigo do Thiaguinho, também a sua esposa. Obrigado, Thiaguinho. O Perninha, meu parceiro Matinho, também a sua loura. Meus pânicos da curtição. Caixa baixa na área. E na hora que eu te beijei, e o lourinho do coqueiro. Que eu imaginei, se eu souber, tinha feito antes. No fundo, sempre foi. Parceiro Naná dos Arrepiados, o Débito dos Humildes também, fortíssimo Gil da Pedreira também por ali, e o meu parceiro, sempre fomos bons amantes, Fernando Mecânico, o Vitinho da Família Pressão, sempre fomos bons amantes, minha amiga Mabel, o Dedê, o Zé Pequeno, meus fantasminhas também aqui na direita, o Juninho, o Alassi, a Salona, valeu, Alassi! Estamos ao vivo, às 4h30 da manhã aqui na Mauí. E o que é melhor, a festa não tem hora pra parar. O animal mais uma vez, lotando tudo. E aí, Roma Clube, o Netinho, minha GDK de Guaraci. O Maninho Sassá, a família Roxão, mas o Maílson, o Macarrão também, o Blake. A todo mundo aí, bora Blake. O Diego da GDK. Nossa, tá bonito aqui na GDK. Se eu soubesse, o Davidson, o David Pitbull, a Tamara, tá todo mundo aqui. Antes, meu parceiro Rodrigo do Skinner, Rodrigo! Antes, e o Belo de Rolando! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela é Rodrigo do Esquenta. Namorar pra quê? Segura tua pisa. Prefiro tá solteiro que eu sei que dia 29 de maio. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não quer. É Crocodilo. O meu amigo Pichado e a sua Dama Joyce. Para Maiara e os seus amigos Adriano. Valéria Santos. Para Fabiane Nunes. Pote em dia, um abraço. E aí, Duda? Alô, DJ Agatha. Um abraço pra você, DJ. O incrível Crocodilo. O meu parceiro Igor da Treve, meu amigo. É Jamelli e DJ Lohan. Os DJs referência em produção. Incrível Crocodilo. Depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu vi como ela dança. E aqui no nosso telão, a loja Josi Modas. É a loja que veste patrocínio Gordo e o Dinho. Josi Modas, a loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E a marca Miuse Jeans. Miuse Jeans, a marca que veste a mulherada do animal. Ricardo Extintores é o gás. Ricardo Extintores. E Academia Fisical. Academia Fisical, a número 1 do Guamá. O nosso parceiro Gilson Lanches no telão. Dali Gilson Lanches. E a marca Raldis. E o nosso parceiro Alder Gaia. E a nossa pizzaria Triângulo, do nosso empresário Felipe por ali, ó. Nunca mais voltar, você feriu meu coração. E aí, Felipe? Agora vai. É a pizzaria Triângulo no telão, Boninho. E o nosso patrocinador, empresário Betinho Playboy. Empresário Betinho Playboy. Sai de você, não vou lembrar, você é parte da virada. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe que já fiz a 28 do tal, eu vou ficar. Que tal, que tal, que tal, que tal pra relaxar? Amiga Jezinha da GDS, a Jéssica de Ellen, o Dada e a sua esposa, o primo Diego do VIP. E aí, Neto? O Matheus Silva, alô Ingrid. Meu amigo Lourinho do Coqueiro. Fala Lourinho do Coqueiro, você. O Duduzinho, o Vitinho tá na área. E aí, Fábio Félix. O nosso amigo Adriano, o homem da Maui, fala frango. Te contar, hein. O pai te ama, que vontade de te ter. Vira, vira, vira, virou, virou. Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. Pra começar. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Deixa na batida, na batida, na batida. Alô, Neto! Olha, dia 29, a festa mais comentada em todo o estado do Pará. É aniversário do ministro das promoções. Eu acredito que quem vem na festa do Crocodilo sabe de que eu tô falando. Neto Entretenimentos, o ministro das promoções. É o cara que faz mais promoção no estado do Pará. E eu posso dizer que ele é maluco mesmo. Dia 29, lá na metrópole, ele traz direto. Direto do Rio de Janeiro. O funkeiro mais estourado da atualidade. MC Kevinho e Crocodilo na metrópole. detalhe, gelada R$1, uísque R$80 a noite toda. E ninguém vai pagar rolha nessa parada aí, ó. Uhul. Neto, quero desde já agradecer a você por estar se esforçando aí, no máximo, para que a nossa festa não fosse parada hoje aqui. Até porque você é um cara que eu posso dizer com toda certeza, você carrega essa aparelhagem nas costas. Parabéns, porque você é o cara, moleque. Eu falo porque eu e o Dinho somos os maiores representantes aqui do Comando Animal e hoje eu vi o seu esforço. Mais uma vez, parabéns. E agradece esse povo maravilhoso e convida logo que dia 29 o bagulho vai ser doido, moleque. Pega, meu animal. Claro, DJ Gordo, DJ Dinho, DJ Patrese, Marlon Beach. É uma coisa que eu sempre falo, que ninguém é alguém sozinho se não fosse vocês do meu lado. A cada dia que passa, essa aparelhagem é uma das aparelhagens que mais cresce na vida. Todo mundo já conversou, já falou muito, eu não vou falar muito. Só vou convidar a galera. Dia 29 de abril, tem MC Kevinho, Crocodilo lá na Metrópole. Cerveja R$1, uísque 80, a festa toda. E detalhe, camarote já tá esgotada, recorde de público. Agradecer meu amigo Marinho, meu amigo Balda, meu amigo Franco também. Os caras que acreditaram nessa aparelhagem desde o começo e disseram pra mim: Neto, hoje, diferente da última festa de aparelhagem, sucesso total, tudo esgotado. Mas, gente, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus e a vocês que são nosso público, que sempre acompanham a gente. Então, vamos lá até 6 da manhã. Daqui a pouquinho, Dinho e Gordo para, ainda tem onda lá dentro, tem banho de piscina, tem muita onda. E dia 29 tem MC Kevinho, Crocodilo, Cerveja Real, Isto 80. Quem gostou, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Vou mandar pra equipe de enfermagem. Eles que estão aqui na retaguarda. Agora, meu amor, vai. Vai, vai. Eu sempre brindei meu coração pra não ser. Nosso amigo Rubens, o Valdo. E a primeira dama, equipe S. A Maui vai cantar. Eu sempre treinei meu coração. Amigo Pota e Jana também. Aqui na direita, valeu. Dá pra ser mais alto, eu quero ouvir. Mas veio você pra me ensinar. Eu vou baixar o som. O que é o amor? 1, 2, 3, já! Que eu tô e eu podem. Fala, Alex do Lancha. Amiguinho, Claudinho, o Cássio, os largados do Pantanal, bora ruim do Lava Jato da Torre. Para de olhar. Alô, Vitinho, o Iguinho, o Joe, equipe 5. Quero ouvir, quero ouvir. Pressão. Olha, amor, você não atendeu, me desprezou. Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Crocodilo. O Rex, o Josimar Rex e o meu parceiro Isaac, olha Isaac. Talvez eu não seja o Bruninho, a sobrinha, gostinho do Groco Irracionais. Agora o Divan, você, o Adriano Sarraf, valor, o bichado, o Beto Edivaldo, a Maiara Barra, tá todo mundo aqui, ó. Olha o Maiara Barra. Hoje eles vão invadir São Caetano de Oliveira.